amor. Boa noite, povo da saudade. Boa noite, povo da saudade. Boa noite, povo da saudade. Equipes, fã-clubes e seguidores. O novo Sideral Digital. O som do amor chegou. Os CDs das festas mais badaladas. Você ouve primeiro aqui. Bora, Big, já na área aí, ó. E agora o que? Alô, passarinho! Só lembranças de um grande amor. Gente, bora, vai! Baby, baby, você foi muito especial. Mas que legal foi te conhecer. Agora te desejo mil felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Oi! Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando... Sideral Digital! O som do amor. O som do amor. Agora o que me resta é encontrar alguém que tenha as qualidades. Bora, Max Media! E a família. E a gente já começa os trabalhos por aqui, pela Via Show, meu irmão. Vamos que vamos! É o som do amor! Só posso te dizer que já estou legal, à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Para, justiceiro! Já por aqui, o justiceiro! Vamos lá! Conta pra mim teus segredos. Alô, equipe Uva! Olha o João Aregeiro já por aqui. Fala, Neguinho. Nosso parceiro Neguinho Cabaju. O nosso amigo Mirubiru já por aqui. A galera invadindo hoje o Via Show. A galera lá do Jurunas, do Guamá, tem a VIP. É Sideral, meu amor. Na alegria e na dor. O campeão. Quero saber se nos sonhos. Olha o Salvador aqui com a gente. Contigo eu sempre estou. Vai embora, meu irmão. Me diga se é verdade. Nem precisa me falar. Me abraça e me beija. Basta um toque. Show! Vai! O rádio ouvi nossa música. O rádio ouvi tocar. O rádio ouvi. Olha, Jumega top com a gente. Ai, sonho. Ai, sabe como é naquela noite? Foi tudo pra mim. Amigo parceiro Orelha com a gente. Parceiro Orelha, fabulosa, primeira dama aí, a Kátia. Daqui do Solamão. Bora, vereador gordo. Toda a galera de Ananide aqui com a gente. Alô, Fábio. Foi demais, não sei pra você. Sabe. Nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir. A banda Sabor Açaí. Olha o homem da sintonia. Alô, Furacão. Ela tem um sabor diferente. Ela é dona Furacão. Que fala, justiceiro. Contagiando a gente. Brega como esse eu nunca vi. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. É diferente pra valer, não se compara ao gererê, sem traficante nem ladrão, mas abra o seu coração, que ela tem sabor diferente, que vai contagiando a gente. Alô, JM Multimarcas, cadê tu, meu filho? Alô, Jefferson, bora, Jefferson! JM Multimarcas, essa é nossa aqui, meu irmão! Dali Cineral! Hoje eu vou sair para curtir. No som do amor quero te encontrar. Onde DJ Michel a detonar. Quantas vezes se amou? JM Multimarca. Se passou. E apesar de tudo, a gente foi feliz. Eita, meu, segura, vai! E hoje eu vou curtir o Cineral, amor. O amigo João com a gente, o Lende, amigo Joel, sua Kátia, toda a comitiva aí da Soledade, de Coraci, valeu! Vamos, amor, é JM, Multimarcas. No Cineral, só do amor, é JM, Multimarcas. Cineral. Banda Tribal e Marcelo Ferreira, o sucesso está de volta! Hoje eu vou sair para curtir. No som do amor quero te encontrar. Onde DJ Michel a detonar. E quando, quantas vezes se amou. E de tudo que a gente passou. Haja abraço. Amigo Rony do Cineral da Pratilhas aqui, ó. Alô, Rony, abraço, meu irmão. Olha o empresário pelado. O sete na pedreira já por aqui, bora, bolão. E te mando. Vamos pra lá. Alô, Wagner. Alô, Beleleu da Pedreira. Alô, Jereca aí, o Jereca da Pedreira. Alô, Samuel. Olha aqui, Bicono, Gucono. DJ Magrão 3D. Olha, DJ do Som Automotivo, já por aqui, ó. Tem alguém do Paissandu aí? Tem alguém do Leão aí? Só quem tá feliz aí, só quem tá feliz aí. Joga a mão pra cima e vai, joga a mão pra cima e vai, joga a mão pra cima e vai. Olha o Sem Limite. Oi, oi. Só quem tá solteiro aí, só quem tá solteiro de verdade. Só quem tá liberado pra namorar hoje, levanta a mão pra cima aí. Só quem tá, só quem tá, só quem tá solteiro, só quem tá solteiro. Bora, bora, via show, bora, bora. Um magadinho conhecido, procurava um gancho. Veja onde eu me meti. Ela veio do Talibã, era filha do Pilab. Para que aqui, bora, bora aqui com a gente. Abraço. CD do Jota, né? Olha a primeira parte aí, na mão do maluquino, do Jota Saudade aqui no Cineral, viu? Alô, Pinto de Saudade! Alô, Quedo, já curtindo o Cineral, valeu! Nada errado ali, babá, eu te babaca, dancei. E no meio de uma guerra, até entrais eu peguei. Atrás, não foi atrás. Eu só queria conhecer onde filmar o Crone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silicone, puro silic Aí vai, o tempo do caldeirão, meu irmão. Tchau, amor. Amor. Calma, esse vale, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar. Calma, esse vale, minha gente, vamos lá. É no caldeirão da lã que a gente vai se encontrar. Calma, esse vale. Calma. Alô, Coraci. Um cheio aqui com a Sargenta Maria, aqui atrás do Cineral, aqui atrás do Som do Amor. Alô, Casal Marajó, bora pra cima. Mais uma, no Som do Amor. Pra cima, garoto. Vamos se via show. Eu quero ver você dizer qual é o nome do DJ. É o Michel, meu irmão. Eu quero ver você gritar. Eu quero ver você dizer qual é o nome do DJ. Dale, Michel. Eu quero ver você gritar. Opa! Eu quero ver você dizer qual é o nome do DJ. Segura a caquinhada e vai. Pra cima, garoto. Oi, oi, oi, vai. Olha o Cabo Sanz Eduardo no meio, meu irmão. Vai. Cristiano, eu quero ver você lá da LC da Rio Geração. Já aqui com o Michel, obrigado. Eu quero ver você gritar. Eu quero bora ser muita onda. O melhor som, com os melhores DJs. Aqui, só pra você que gosta do que é bom. Cineral Digital, o som do amor. Já estamos por aqui no Via Show. Sozão, hein? Você escuta aqui no Som do Amor. E aí? Tire seus olhos dos meus. Eu não quero me apaixonar. Ficou em mim um adeus. E esse medo de amar. Eu já amei uma vez e senti. Fala, Pedrão! O homem do forte com a gente aí, ó. A gente às vezes se entrega de. Alô, Cleiton Sorinha. Esquece de ouvir a razão. E o Som do Amor não via show. Não olhe assim. Você é linda demais. Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não. O Charles da Pedreiro, Louro, Barra. Olha o Leno do Ouro aí, ó. Quando diz que te quer. Fala, Marlon. que tá, né? Estamos sempre em todas as festas, né, Marlon? Estamos sempre em todas as festas, graças a Deus. A gente tem o prazer de jogar essa vinheta, Marlon. Joga aí, meu filho. Eu já... Tá lotado. A força de um... A gente agradece primeiramente a Deus e a vocês aí, público maravilhoso. A gente às vezes... Que chega junto nossas festas. E a gente detona aí o Tá Lotado. Bora, via show! Não olha assim. Você é linda demais. Via Show, já por aqui. Dali Cineral. Cada passo seu. Cada movimento, a todo momento, só dá você em meu pensamento. Quando a noite vem, quando sopra o vento. Pastor Edir Magrão, 3D com a gente. E já recordando, já sintonizado aqui no Som do Amor, no Cineral, hein? Bora, Magrão, como é que é, meu irmão? Eu quero. Olha a cabeça de labirinto. Ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? A cada gesto seu. Olha o Marlon Big Show, os dançarinos do Cineral. Um abraço aí pro Gordo. Grande Gordo. Onde lá do horário. Você for, eu te seguirei. GD! A distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer, estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar. Sua amiga Manu, a Anne, as meninas aí do Cordeiro, seu amigo Ronaldo, pra ti, meu Ronaldo. O Som do Amor sintonizou. Gostou? Para sexta-feira tem Cineral no Bolero, viu, gente? Bolero, sexta-feira. Eu quero sim. Mais uma pra arrebentar, hein? Fala, John. Lá no setor, Bolero, meu irmão. O que eu posso fazer? Conquistar você. Fala, passarinho! A cada gesto seu, eu estou atento. Olha as meninas que não querem prestar. Os safadões também aqui, ó. Já por aqui com o Michel, obrigado. Em meu pensamento. Oi. Onde você. Cabo Wagner e a Maria. Em meu pensamento. Oi. Dali Cineral. Nosso amigo Adelildo, Adelildo Costa, considerado da família JM. Essa noite eu não dormi. Eu já fiz Maiara. Só pensando. Bora, Maiara! Você. Meu abraço, JM Multimarcas. Um pedaço do infinito, entre beijos, abraços e gritos. Ponho estrelas no teu corpo, ponho um sol na minha vida. Nosso amor é tão bonito. É gostoso, é? É gostoso demais amar você. É gostoso demais. Para tradição. Alô, Aloysio Limpeja e o Alex da Maquial, já por aqui, abraço. É gostoso demais fazer amor com você. Yeah. É gostoso demais amar você. É gostoso demais, tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. Só pensando em você. Olha, aniversário da Ellen Mendes. Aí, eu mando os parabéns. Abraço, hein, Ellen. No teu abraço. Saudade. Um pedaço do infinito. Entre beijos, abraços e gritos. Wagner. Põe estrelas no teu corpo. Wagner hoje tá de rock. Eita, Shopdell. Para Amélia, não te faz de égua. É gostoso amar você. É gostoso demais, tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais. Empresário Fábio, é Lidiane com a gente. Olha o Anderson Safadão. Gostoso demais amar você. Para Rony, para Ronaldo da Pratina, já por aqui. Faz tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. Para curtir uma internacional. Ambicioso, ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là ci sei tu. Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là ci sei tu. Del mondo ci sei tu, al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu, al di là ci sei tu. novo Cineral Digital. O som do amor chegou. Digital, o som do amor chegou. A chuva cai lá fora e você já percebeu que a própria natureza se preocupa com a nossa união. Fique assim tão triste que eu estou aqui pra proteger você do frio e te possuir. E então vem viver a emoção com quem ama você. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vem viver a emoção com quem ama você. Nossa união. Não fique assim tão triste que eu estou aqui pra proteger você do frio e te possuir. E então vem viver a emoção com quem ama você. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. canal Rodrigo Saudade, o primeiro canal de baile da saudade do YouTube.